musa em frente, cabeça erguida, pé no chão. Humildemente, quem duvidou, quebrou a cara, o som bombou, ocupou a área, uns e outros se empolgou. Cairão na teia, se chapou com sucesso, canto da sereia. Mas cada qual no seu cada qual, Deus vai julgar, vamos curtir na moral. CDR, raiz negra, é som brasileiro, James Brown lá, aqui Jackson do pandeiro, Luiz Gonzaga Saga. Então sente o clima, sente o peso, tirando de tempo sem rabo, preso do cativeiro mental. Eu vou além, aqui a mídia não fez ninguém de refém, cabeça chata pensando que verso forte e resistente. Periferia na fita, é linha de frente, é nós, pode bota fé. Rima precisa patativa do Assaré, solte a alma, libera a mente, abre o coração, vem com a gente. É impossível ficar parado, hip hop contemporâneo, tambores, afros. Fortaleza, hip hop, rap, funk, soul. As drones, os caras gritam hey ho. Comunidade da rima, o som pra cima, de volta à cena pra mudar o clima. Fortaleza, hip hop, rap, funk, soul. As drones, os caras gritam hey ho. Comunidade da rima, o som pra cima, de volta à cena pra mudar o clima. Nordeste, afro, cearense, mente, inspiração José e Maria, cedo no batente, batida forte na boca. Beatbox, embolada, improviso, freestyle do norte. Aqui só repentista, volante, cabrada, peste, a voz rebelada da favela do Nordeste. Então vou rimar, som invocado, hip hop, funk, soul, rap em ti pesado. Sou preto guerreiro, fugido da senzala, casa grande dos artistas não é minha cara. Sou mais calor, humano da área e dos parceiros. Foca o rap, game, topa tudo por dinheiro. Então deixa pra lá o que não presta, vamos direto ao que interessa. Deixo baseado pra depois, então legalize já o feijão com arroz. MCR, a raça não é faça, desgraçado meu, maluco não tem graça. Irmão ao relento no banco de praça, a lombra é a fuga, a dor passa, mas a réu é dura e não disfarça. Guerreiro sou e longe vou, sem pedra nem pó, fumo nem cachaça. Fortaleza, hip hop, rap, funk, soul. As drones, os caras gritam hey ho. Comunidade da rima, o som pra cima, de volta à cena pra mudar o clima. Fortaleza, hip hop, rap, funk, soul. As drones, os caras gritam hey ho. Comunidade da rima, o som pra cima, de volta à cena pra mudar o clima. Água, terra, fogo, quatro elementos, hip hop, ecologia do povo. Break que quebra as algemas da opressão. Mãos no chão, perna pro ar, filma emoção. Giro de cabeça, moinho de vento. Ontem rabisco, hoje ideia e sentimento. O vinho vai e volta com rec, gram, master flash, África bambata, ritmo e poesia, falando a realidade. Intelectuais anônimos da marginalidade, literatura da rua, essência da plebe. E voltando a atitude da rima, prossegue. Ué, o bono, mas o evo pra além dos potentes da insta pra de frem. O emo ri, traça note gen, quebeça lafago, a linda laregata. Com from hell, não chai de o som rapá. Dracoa, nemá, tozem pré-ré. E a quem lafá é to prezezé. Se cê vou, ó não se goli. Acabanquia, ó não tá pra cabrir. Um loa pros lacaer, nada uns apeli. Dion, utigé, geonecrofomi. Nema é da fó, mas gostei era ó. Leu, vamos, van e sarafó. Fortaleza, hip hop, rap, funk, soul. As drones, os caras gritam hey ho. Comunidade da rima, o som pra cima, de volta à cena pra mudar o clima. Fortaleza, hip hop, rap, funk, soul. As drones, os caras gritam hey ho. Comunidade da rima.